Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos. Volto essa semana com mais um Bate-Papo Musical. A garganta não está ajudando tanto, mas com certeza, né, o amor pela coisa que a gente faz e faz com carinho, a gente enfrenta aí todos os problemas. Não sei quando perde a voz, não tem jeito, mas enquanto essa voz está aqui meio taquara rachada, feia, né, incomodando o ouvido de vocês, mas a gente vai procurar compensar com o nosso repertório, com o nosso programa que a gente está fazendo cheio de amor, cheio de carinho para você. Hoje nós não teremos os quadros Um Toque Rapidinho na Língua, nem teremos o quadro Entre Aspas, né, problemas lá, professor Eduardo Paes e com a Sônia Hoffman. Não teremos hoje esses dois quadros, mas teremos o quadro Um Toque Rapidinho na Língua, com um texto muito bem humorado, muito interessante, até a propósito de uma greve de coveiros em São Paulo. Uma crônica, na verdade, um conto muito bem feito, à espera, muito legal. E vamos ter no nosso quadro Baú dos Reclames o spot comercial das lojas Arapuã, spot também muito bem produzido, muito legal. E lembrando que para entrar em contato com a gente, basta mandar e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Você pode fazer seu pedido musical, seus comentários, críticas, sugestões ao programa. Pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e a gente então coloca aqui de viva voz o seu pedido musical. Também, se preferir, pode fazê-lo por escrito. O que importa é atender você, o que importa é a sua participação. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje com Carmen Miranda, lembrando, né, a pequena notável, a Carmen Miranda, com a música do Assis Valente, Camisa Listrada. Viste uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão, e sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Tirou o seu anel de doutor para não dar que falar, e saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão, e sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Levou meu saco de água quente pra fazer chupeta, e rompeu minha cortina de veludo pra fazer uma saia. Abriu o guarda-roupa e arrancou minha combinação, e até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão. Viste uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão, e sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. E tirou o seu anel de doutor para não dar que falar, e saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão, e sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. E agora que a batucada já vai começando, eu não deixo e não consinto meu querido debochar de mim. Porque se ele pega as minhas coisas, vai dar o que falar. Se fantasia de Antonieta e vai dançar na bola preta até o sol raiar. Thank you. anel de doutor para não dar que falar. E saía dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão e sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Ouvimos a composição do Assis Valente, da nossa pequena notável, a Carmen Miranda, Camisa Listrada. Como eu falei, a garganta está ruim, então eu vou tomar aqui um copinho de água quente, um copinho de água natural, mas você pode ficar à vontade, pode servir aí do nosso vinho, uísque, suco, é um pequeno gostozinho, fica à vontade, relaxe agora nesses próximos minutos para a gente deixar a emoção fluir em nossas veias, em nosso coração, em nosso ser, nosso espírito. Aliás, a música, né, é uma coisa importante, tão bonita, e nos eleva tanto espiritualmente, né, a gente viaja ouvindo música, como viaja lendo. A arte é uma coisa muito bonita e muito gostosa quando a gente efetivamente se entrega a ela. E vamos então atender a um pedido que veio de Brasília. Denise Braga pediu a música do Oswaldo Montenegro. Ele botou Estrela, mas eu achei aqui, Denise, Lume de Estrela, eu acho que é essa. Linda realmente a música, muito linda. E a composição é do Mongol e do Oswaldo Montenegro. Love. ouvimos com Oswaldo Montenegro, atendendo a Denise, a música Lume de Estrela, está no álbum de 1981. Denise, se a música não foi essa, se era realmente Estrela, perdoe-me, mas aí então manda outro e-mail, insiste com seu pedido, que eu vou procurar atender então, ok? Mas eu tenho a impressão que é essa sim, a música é muito bonita. E faça você como a Denise, é brilhante o nosso programa com músicas bonitas, com seus pedidos musicais, pedindo aí músicas como essa do Oswaldo Montenegro, que são músicas realmente lindas. Uma curiosidade agora para você, eu tenho certeza que muita gente não sabe, mas a Suzana Vieira gravou um disco. Não diria eu que é uma excelente cantora, eu acho que ela é muito mais atriz do que cantora, mas está na média, tem gente muito pior. E estou trazendo até como curiosidade, né, para você conhecer, para a gente conhecer. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de apresentar coisas novas, coisas que não estão na mídia, porque é isso, eu acho que nossa proposta é essa. E ela vai cantar de D, Cazuza e Bebel Gilberto, Preciso Dizer Que Te Amo. Quando a gente conversa, contando casos, besteiras, tanta coisa em comum, deixando escapar segredos. Eu não sei em que hora dizer, me dá um medo. É que eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder, sem engano. Eu preciso dizer que eu te amo tanto. E até o tempo passa arrastado, só pra eu ficar do teu lado. Você me chora, dores de outro amor se abre e acaba comigo. Mas nessa novela eu não quero ser teu amigo. Não, é que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem engano. Preciso dizer que eu te amo tanto. Eu já nem sei se estou misturando. Eu perco o sono, lembrando em cada gesto teu qualquer bandeira. Geladeira a noite inteira. Eu não sei em que hora dizer, me dá um medo. É que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder, sem engano. Preciso dizer que eu te amo tanto. Ouvimos então a Suzana Vieira, Preciso Dizer Que Te Amo, de De Cazuza e Bebel Gilberto. Bebel Gilberto, que é a filha do João Gilberto com a Miúcha, a irmã do Chico Buarque. Vamos agora ouvir Ney Matogrosso. Ney Matogrosso também, que começou lá nos idos dos inícios dos anos 70 com o grupo Trio Secos e Molhados. Depois seguiu carreira só. Secos e Molhados tem, acho que, 2 ou 3 álbuns. E depois o Ney Matogrosso, que era o crooner principal, né, do grupo, seguiu carreira solo e aí acabou se desfazendo mesmo, Secos e Molhados. Vamos ouvir de Carica e Prateado com Ney Matogrosso, Jeito de Amar. Seus pés são seus os meus segredos que tenho guardado em mim, mas eu lhe ofereço, pago seu preço se você for mesmo assim. Mesmo sendo um sonhador, na vida aventureiro, corpo, desço do trono, eu quero beijar seus pés. São seus os meus segredos que tenho guardado em mim, mas eu lhe ofereço, pago seu preço se você for mesmo assim. Mesmo é meu jeito de amar você, Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Um toque de letra. Produção Leniro Alves. Texto extraído do site Recanto das Letras, de Carlos Henrique Gomes Fernandes. A espera, em apoio ao direito de morrer. Seu José esperava com ansiedade a hora de ser enterrado. Se não era bom de esperar vivo, morto é que não seria. Sentindo claustrofobia, que nem a patroa, sentou-se na beira da gaveta e ficou olhando o que tinha em volta. Numa mesa em frente, um gordão com os bofes para fora. Na outra mesa da esquerda, uma velhinha que era puro osso, com a cabeça para fora de uma gaveta, um pouco acima. Um menino meio arroxeado, com cara de fuinha, espiava o que ele fazia. Numa outra gaveta perto da parede, uma moça, nem tão moça assim, sentada na beira da gaveta, olhava para ele de pernas cruzadas e toda despenteada. E lá perto da porta, um sujeito magrelo com os pés em cima da mesa, dormia fazendo barulho de trator. Um espasmo muscular que nunca vi em morto, nem em vivo, sacudiu seu José de um jeito que seu José despencou da gaveta e foi cambaleando, apoiando-se onde conseguia. Estava meio duro das pernas e não conseguiu equilibrar-se, mesmo depois de ter fechado com a testa a gaveta do garoto e de ter passado, sem querer, as mãos frias nas coxas frias da moça, nem tão moça assim. Só conseguiu um pouco de equilíbrio ao bater num chapeleiro cheio de aventais brancos. Um dos aventais acabou se vestindo em seu José, que foi cambaleando para a porta. Quase caiu, abanando os braços daquele jeito desengonçado que só os mortos têm, e deu uma mãozada na maçaneta, abrindo a porta. Cambaleou até o elevador e, em outra abanada de braços, deu uma mãozada no botão. Não estava acostumado com aquele esforço todo e repousou o corpo morto na lata fria da porta do elevador. Nem deu tempo de descansar e a porta abriu, obrigando seu José a cambalear outra vez, e em mais uma mãozada sortuda ele fez o elevador chegar ao andar onde ficava a saída. Cambaleou para fora do elevador e deu um esbarrão em alguém meio apressado. Seu José foi cambaleando pelo caminho que julgou ser o da rua. O dia estava feio, vento gelado e chuva, e seu José ouviu gente que parecia muito brava falando alguma coisa de não poder enterrar seus mortos, e de greve, e de absurdos, e de vagabundos, e de sei lá mais o quê. Desconfiou de que alguns xingamentos eram para ele, mas não teve certeza. Ouviu alguma coisa sobre não ter carro para levar os mortos para serem enterrados, e começou a ficar bravo também. Então não teria carro para levá-lo ao seu enterro? Seu José achou aquilo uma falta de respeito com o seu direito de morrer e decidiu que não seria tratado daquele jeito. Não mesmo. Iria para casa. Cambaleando, abrindo caminho entre as pessoas, acabou sendo embarcado, junto com a multidão, no primeiro ônibus que chegou ao ponto. Era um empurra-empurra que vivo nenhum merece se submeter, morto, menos ainda. Na catraca, acabou passando sem querer na vez de um estudante, porque o motorista acelerou forte na hora errada e jogou o seu José para trás. Cambaleando, acabou sentando no último banco, no meio de uma discussão acalorada. Uma mulher gorda chacoalhava o papo, esbravejando o absurdo que era aquela greve. Onde já se viu as famílias não poderem enterrar seus falecidos? E um sujeito magrelo, curvado, de olhos grandes e nariz de papagaio, defendia os grevistas, dizendo que não é fácil trabalhar com gente morta. Se com vivo já é ruim, imagina com morto. e a gorda chacoalhava o papo, vermelha de braveza. Com esse assunto não se brinca, isso é um crime e esses vagabundos têm que pagar. E reclamou de um cheiro ruim que sentiu de repente. Seu José, que só queria saber de chegar em casa, não estava com vontade de discutir, mas a gorda pediu sua opinião com um cutucão. Como o ônibus pulava muito e a cabeça dele também, ela entendeu que ele concordava, mas o magrelo não se rendeu e disse que não entendia por que não dar um bom aumento de salário para esses coitados e pronto. E cutucou seu José, que concordou com a cabeça. E a discussão foi por aí afora, entre a gorda e o magrelo, e seu José concordando com tudo, e entre eles, um cheiro de coisa podre que não sabiam de onde vinha. No ponto final, seu José foi desembarcado pela multidão do empurra-empurra e, num impulso, tomou a direção da estação de metrô. A caminhada era cada vez mais cansativa. Uma perna ia e outra ficava. Outra perna ia para lá e uma para cá, quase causando acidentes que não era culpa sua. Mesmo assim, era xingado. Ajudado não, mas xingado sim. Acabou passando pela catraca, junto com uma senhora muito recatada que achou aquilo uma sem-vergonhice descarada e deu em seu José muitas guarda-chuvadas, empurrando-o escada rolante abaixo. O rapaz grandalhão que ia à frente segurou-o em suas costas, falando alguma coisa que seu José não entendeu bem, mas agradeceu a ajuda, pousando a mão gelada no ombro do rapaz. É provável que tenha sido nesse gesto que perdeu o dedo anular da mão direita ou devido às guarda-chuvadas que tomou. Já que a multidão está acostumada com esbarrões, empurrões e esfregões para entrar e sair do trem, seu José, mesmo morto, era só mais um coitado sem nada especial naquele mundo. Empurrado para dentro do trem, ficou cercado por um grupo que também discutia o assunto da greve. Achou que eram da mesma família porque todos se pareciam entre si e havia crianças entre eles também parecidas. Uma das crianças, uma menina pálida, magrinha e com olheiras, reclamou para todo mundo ouvir. Credo! Que cheiro é esse? Seu porco! Você peidou! E o menino, de cara redonda que parecia uma bola, bochechas muito vermelhas que dava vontade de beliscar até sair lágrima dos olhos, deu um empurrão na menina e gritou: Eu não! Foi você, sua porca! Os adultos não estavam nem aí, falando sobre a greve com uma distância de quem não tem e nunca terá nada com aquilo. A que parecia ser a mãe dos pestinhos que brigavam, dizia que era fácil resolver o problema e um rapaz que parecia ser seu irmão pela cara de desafio que fazia, perguntou como e a sabida respondeu que era só as famílias colocarem seus falecidos no porta-mala do carro e levarem para o cemitério. Seu José mostrou sua indignação com aquela ideia, dando um pisão no pé do gordinho e um tapa na orelha da magrelinha quando o trem deu uma brecada mais forte. Um antigo vizinho de seu José foi preso com o cadáver da esposa no porta-malas do carro. Ele bem sabia que um dia aconteceria aquilo, porque o homem fazia uma cara de quem tinha um cadáver no porta-malas do carro. Imagina só como seu filho ia explicar o cadáver do pai no porta-malas. Se o idiota nem sabia ainda explicar porque era pai. Seu José não entendia por que seu filho sempre fazia cara de culpado, mesmo quando não tinha nada com o assunto. Chorando de saudade, mesmo hoje não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz. nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava, e minha estrela guia o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Estrela guia o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Te amo. Ouvimos com Roupa Nova de Cleb Ost e Aldir Blanc, Viagem. Lembrando a você que para entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, basta mandar e-mail para papo@arquivossonoros.com. Arquivos Sonoros com dois S. E você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail. Também, se preferir, pode fazê-lo por escrito. O que importa é a sua participação. Gilberto Gil, A Menina do Sonho. Composição, Gilberto Gil. E é muito interessante essa letra. Fadada a viver com seu corpo no nada, o instante o espaço, o abraço real da ilusão de existir. Quem terá tido essa noite o sonhar visitado por ela ou por um querubim, já que a menina do sonho não veio pra mim. Sabe, até tenha vindo e eu não soube sonhar. Quem sabe até tenha tentado me descobrir. Em meio ao sono pesado, a dormir, a dormir. Quem sabe até tenha vindo visitar meu sono. E quem sabe era só o abandono da alma dormida da vida, o que havia no fundo de mim pra se ver. Que ela, menina do sonho, ficou comovida e não fez nada mais que sorrir, partindo logo em seguida a buscar por aí, por aí. Ela fada, fadada, viver com o seu corpo no nada, o instante, o espaço, o abraço real da ilusão de existir. Quem terá tido essa noite o sonhar visitado por ela ou por um querubim, já que a menina do sonho não veio pra mim. Ouvimos com Gilberto Gil, Menino do Sonho, da composição do Gilberto Gil. E essa letra, como eu falei, é uma letra muito bonita, muito significativa. Marcelo vai cantar, de Marcelo e Jim Cabaldi, Abre Coração. Thank you. Bate-papo musical, comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos do Gicabaldi, do Marcelo, com o Marcelo, Abre Coração. Agora, na sequência, vamos ouvir Conjunto Classe A, Doce de Coco, de Jacó do Bandolim e Hermínio Belo de Carvalho. Classe A, Doce de Coco, um belo chorinho, do Hermínio Belo de Carvalho e do Jacó do Bandolim. Lembrando que para entrar em contato com a gente, basta mandar e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. E vamos agora, na sequência do nosso programa, ouvir mais um representante, como sempre falo aqui, nordestino, Nordeste, grande Nordeste, nos deu tanta gente boa na arte, na música, na literatura. Minas também, da mesma forma. Dominguinhos, Veja, composição Dominguinhos e Anastácia. A gente vivendo perto, dividindo pra juntar. Veja como tudo se renova, os problemas se resolvem, cada coisa em seu. Mas um dia vem surgindo, a tristeza vai sumindo. alegria vai chegar. Siga, siga em frente sem ter medo. O amor não tem segredo, basta ter amor. Sempre vivendo perto, dividindo pra juntar. Veja como tudo se renova, os problemas se resolvem, cada coisa em seu lugar. Veja, mais um dia vem surgindo, a tristeza vai sumindo, a alegria vai chegar. Siga, siga em frente sem ter medo, o amor não tem segredo, basta ter Este foi o Dominguinhos, cantou Veja, composição do Dominguinhos e da Anastácia. Agora vamos aos titulares do ritmo, um grupo de cegos, né, originários do São Rafael, que depois fez sucesso em São Paulo, mas fez grande sucesso, inúmeras gravações, tanto próprias quanto em participações, talvez tenha sido um dos maiores recordistas de gravação de estúdio. Vamos então ouvir com os titulares do ritmo, Gente Humilde, composição do Chico Buarque. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar. Porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando passo no subúrbio, eu muito bem-vindo de trem de algum lugar. E aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um bar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu vi, não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, gente, e vontade humilde de chorar. Esses foram os sinais do ritmo. Cantaram do Chico Buarque, Gente Humilde. É um belíssimo arranjo, vocês puderam observar. Grande grupo musical. Chegando agora na reta final do nosso encontro de hoje, vamos atender a mais um pedido. Mais um pedido que vem de Brasília, desta vez da Catiane. E ela pediu Sonho de Ícaro com Biafra. E a composição é de Cláudio Rabelo e Bisca. Essa gravação é muito bonita, essa letra também é linda. emancipação do voar, o desejo do homem, e voar, voar, voar, física, espiritualmente, e por onde for. É linda essa composição. Vamos então ao Biafra. Chegue enfim, Já estourei o nosso horário aqui, mas eu quero, ao som do Biafra, ao som dessa linda composição, despedir de vocês e agradecer a companhia de vocês, convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical, convidá-los também a divulgar o programa, a nossa emissora, convidá-los a participar conosco, como fizeram hoje a Denise e a Catiane de Brasília, abrilhantando o nosso programa com seus pedidos musicais. Na semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, e continue com a gente, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana, fiquem com Deus, e agora, o Baú dos Reclames, com o spot comercial das lojas Arapuã. Baú dos Reclames. Quem é que te cobre de bem, satisfaz seus desejos, e que muito lhe quer? Quem é que esforço tão mede, quando você me pede uma coisa qualquer? Quem é que te cobre de peito, satisfaz seu desejo e que muito lhe quer? Fica sobre você. Adeus, estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.